Fecheiro 26. Rowan deu um longo suspiro trucista e voltou a olhar para as bonecas, para o rosto horrível e vívido de Stella. Quem é que fez estas coisas? Todos eles, ao longo do tempo. Cortland foi de noite em segredo e cortou o pé da minha mãe, Mary Beth, quando ela ainda estava no caixão. Foi Cortland quem tirou os ossos de Stella. Stella queria ser enterrada em casa. Stella sabia o que ele queria, pois a sua avó, Anta, era demasiado pequena para o fazer. Rowan estremeceu. Fechou a tampa da arca, erguendo cuidadosamente o candeeiro, pôs-se de pé, limpando o pó de joelhos. Esse Cortland, o homem que fez isto, quem era ele? Era avô do jovem que estava no funeral? Sim, minha querida, exatamente esse, disse a velha mulher. Cortland, o belo. Cortland, o corrupto. Cortland, o instrumento daquele que guia esta família há séculos. Cortland, que violou a sua mãe. Quando ela, em desespero, procurou a sua ajuda, refiro-me ao homem que teve relações com Stella para dar à luz Anta, que depois deu à luz Deirdre, que dele a deu à luz a si, sua filha e bisneta. Rowan ficou em silêncio a visualizar o esquema de nascimentos e parentescos. E quem é que fez a boneca da minha mãe? Perguntou, olhando fixamente para o rosto da mulher, que tinha agora um aspecto terrível, com a luz da chama a dançar sobre ele. Ninguém. A menos que você mesma queira ir ao cemitério, desaparafusar a pedra e tirar as mãos dela do caixão. Acha que consegue fazer isso? Sabe, ele ajudá-la, o homem que já viu. Virá, se puser o colar e o chamar. Não tem razão nenhuma para me querer magoar, disse Rowan. Eu não faço parte disto. Eu digo-lhe o que sei. O jogo deles chamava-se magia negra. Foi sempre isso. Eu digo-lhe o que tem de saber para escolher por si própria. Quer curvar-se perante esse nojo? Quer continuá-lo? Pegaria nessas peças nojentas e chamaria os espíritos dos mortos para que todos os demónios no inferno venham brincar às bonecas consigo? Não acredito nisso, disse Rowan. Não acredito que a senhora acredite. Eu acredito naquilo que vi. Acredito quando sinto que lhes toco. Estão dotados do mal. Como relíquias, são dotadas de santidade. Mas as vozes que falam através delas são todas a voz dele, a voz do demónio. Não acreditou no que viu quando ele lhe apareceu? Vi um homem de cabelo escuro. Não era um ser humano. Era uma espécie de alucinação. Era Satã. Ele dir-lhe-á que não é verdade. Dar-lhe-á um lindo nome. Dir-lhe-á poesia. Mas ele é o demónio do inferno por uma razão muito simples. Mente e destrói. E destruí-la-á a si e aos seus filhos, se puder, para atingir os seus próprios fins. Pois o que importa são os seus fins. E quais são? Estar vivo, como nós estamos vivas. Vir para o lado de cá e ver e sentir aquilo que vimos e sentimos. A mulher virou costas e, tateando com a bengala à sua frente, dirigiu-se para a parede da esquerda, junto à lareira, parando junto do volumoso tapete enrolado. E depois, olhando para os livros que cobriam as estantes de ambos os lados da chaminé apainelada por cima da lareira, histórias, disse. Histórias de todos os que pertenceram ao passado, escritas por Julián. Este era o quarto de Julián, o refúgio de Julián. Foi aqui que escreveu as suas confissões. Como se deitou com a sua irmã Catherine para fazer a minha mãe, Mary Beth. E como depois se deitou com ela para fazer a minha irmã, Stella, e quando se quis deitar comigo, eu cuspi-lhe na cara, esgatanhei-lhe os olhos e ameacei matá-lo. Voltou-se para olhar fixamente para Rowan. magia negra, feitiços, registros de pequenos triunfos, quando castigava os seus inimigos e seduzia os seus amantes, nem todos os serafins do céu satisfariam a luxúria de Julian. Está tudo registado aqui? Isso e mais, mas eu nunca li os seus livros e nunca os lerei. Bastava-me ler o seu pensamento quando se sentava de desafio lá embaixo, na biblioteca, a molhar a caneta e a rir-se sozinho e a dar largas às suas fantasias. Isso passou-se há muitas décadas. Esperei muito tempo por este momento. E porquê é que os livros ainda estão aqui? Porquê é que não os queimou? Porque sabia que se você viesse um dia, teria de os ver com os seus próprios olhos. Nenhum livro tem poder quando é um livro queimado. Não, tem de ler com os seus próprios olhos sobre o que ele era, pois aquilo que ele diz nas suas próprias palavras não pode senão condená-lo. Fez uma pausa. Leia e escolha, murmurou. Anta não conseguiu escolher. Deirdre não conseguiu escolher, mas você pode. É forte e inteligente e sensata, apesar de ainda ser nova. Vejo isso em si. Apoiou ambas as mãos no cabo curvo da bengala e pelo canto do olho desviou o olhar, refletindo. Uma vez mais o volume do seu cabelo branco parecia pesado em torno do seu rosto pequeno. Eu escolhi, disse baixinho, quase com tristeza. Fui à igreja, depois de Julián me ter tocado. Depois de ele me ter cantado as suas canções e contado as suas mentiras, penso honestamente que ele acreditava que os seus encantos me seduziriam. Fui ao santuário de Our Lady of Perpetual Help e ajoelhei-me e rezei e entendi a mais forte verdade. Não importava se Deus no seu céu era um Deus católico ou protestante ou o Deus dos hindus. O que importava era uma coisa mais profunda e mais antiga e mais poderosa que qualquer tal imagem. Era um conceito de bondade baseado na afirmação da vida, na recusa da destruição, da perversidade, do homem que utiliza e abusa do homem. Era a afirmação do humano e do natural. Olhou para Rowan. Disse, meu Deus, defende-me. Mãe Santíssima, defende-me. Deixem-me usar o meu poder para os combater, para os vencer, para me sobrepor a eles. Desviou de novo o olhar, talvez contemplando o passado. Durante longos instantes, o seu olhar deteve-se no tapete aos seus pés, volumoso, com os seus círculos de corrente forjenta. Já nessa altura eu sabia o que me esperava. Anos depois aprendi o que precisava de saber. Aprendi os mesmos feitiços e segredos que eles usavam. Aprendi a chamar os próprios espíritos inferiores que eles comandavam. Aprendi a lutar contra ele em toda a sua glória, com espíritos unidos a mim, os quais conseguia então mandar embora com o estalar dos meus dedos. Em suma, utilizei as suas próprias armas contra eles. Ficou com uma expressão carrancuda, distante, a estudar a reação de Rowan e, contudo, aparentemente indiferente a ela. Disse a Julian que não teria nenhum filho incestuoso dele, que não me mostrasse quaisquer fantasias do futuro, que não me pregasse partidas, transformando-se num jovem rapaz nos meus braços, quando eu sentia a sua carne flácida e sabia que era ele. Achas que me interessa que sejas o homem mais belo do mundo? Tu ou o teu malvado familiar? Achas que eu baseei a minha escolha em tal vaidade e autoconvencimento? Foi isso que eu lhe disse. Jurei que se ele me voltasse a tocar, utilizaria os poderes que tinha em mim para o afastar. Não precisaria de nenhuma ajuda humana. E vi medo nos seus olhos. Medo. Muito embora eu ainda não tivesse aprendido a concretizar as minhas ameaças. Medo de um poder em mim que ele sabia que existia. ainda que eu não estivesse segura dele. Mas talvez fosse apenas medo de uma pessoa que ele não conseguia seduzir, não conseguia confundir, não conseguia vencer. Sorriu, e os seus lábios finos mostraram uma fila brilhante de dentes postiços muito regulares. Isso é terrível, sabe? Para uma pessoa que vive exclusivamente pela sedução. Ficou calada, absorta, talvez em recordações. Rowan respirou fundo, ignorando o suor que se lhe colava ao rosto e o calor do candeeiro. Sentia-se acabrunhada pelo desperdício e pelos longos anos de solidão enquanto olhava para a mulher. Anos vazios, anos de cansativa rotina e uma certeza amarga e feroz, a certeza de que conseguia matar. Sim, matar, suspirou a mulher, já o fiz, para proteger os vivos dele que nunca vivia e que os possuiria se pudesse. Porquê nós? Perguntou Rowan. Porquê que somos os brinquedos deste espírito de que está a falar? Porquê nós, no mundo inteiro, não somos os únicos a conseguir ver espíritos? A velha mulher suspirou. Alguma vez falou com ele? Perguntou Rowan. Disse que ele foi ter consigo quando era criança, que lhe disse ao ouvido palavras que ninguém conseguia ouvir. Alguma vez lhe perguntou quem ele era e o que realmente queria? Acha que ele me diria a verdade? Ouça bem o que lhe digo. Ele não lhe dirá a verdade. Damos-lhe força quando lhe fazemos perguntas. Damos-lhe petróleo como se ele fosse a chama desse candeeiro. A velha mulher aproximou-se subitamente dela. Ele retirará do seu espírito a resposta mais adequada para fazer com que continue, para a fascinar. Tecerá uma teia de falsidades, de tal forma forte que não verá o mundo através dela. Ele quer a sua força e dirá o que quer que tenha de dizer para obter. Quebra cadeia, minha filha. É a mais forte de todas elas. Quebra cadeia e ele voltará para o inferno, pois não tem mais sítio nenhum em todo o mundo onde encontrar uma força como a sua. Não entende? Ele criou-a. Juntou irmã com irmão e tio com sobrinha e filho com mãe. Sim, também isso, quando teve de o fazer, para fazer uma bruxa ainda mais poderosa, apenas fraquejando ocasionalmente e ganhando numa geração o que perdera noutra, através de uma força ainda maior na seguinte. Qual era a importância de Anta e Deirdre se ele podia ter uma Rowan? Bruxa? Disse a palavra bruxa? Perguntou Rowan. Não vê que todas elas eram bruxas? Os olhos da velha mulher perscrutaram o rosto de Rowan. A sua mãe, a mãe dela, e a mãe antes dela, e Julian, o malvado e desprezível Julian, o pai de Cortland, que era o seu pai. Eu própria estava destinada a isso, mas rebelei-me. Rowan apertou a mão esquerda com tanta força que cortou a palma das mãos com as unhas, olhando fixamente para os olhos da velha mulher, sentindo repulsa por ela e, contudo, incapaz de se afastar dela. O incesto, minha querida, era o menor dos seus pecados, mas o maior dos seus esquemas. O incesto, para tornar a linha mais forte, para duplicar os poderes, para purificar o sangue, para dar à luz uma hábil e terrível bruxa em cada geração, isto tendo origem tão no passado que se perdeu na história europeia. Deixe que o inglês lhe fale disso. O inglês que foi consigo à igreja. O inglês que lhe deu o braço. Ele que lhe diga os nomes das mulheres cujas bonecas estão naquela arca. Ele sabe. Ele vender-lhe-á a sua própria marca de magia negra, a sua genealogia. Quero sair deste quarto, murmurou Rowan. Virou-se, fazendo com que o feixe de luz incidisse no patamar. Sabe que é verdade, disse a velha mulher atrás dela. No seu íntimo, soube sempre que o mal vivia em si. Escolhe mal as suas palavras. Fala de um potencial para o mal. Bom, saiba que o pode realizar. Que essa pode ser a vantagem da sua força superior. Poder fazer o que eu fiz e virar-se contra ele. Virá-lo contra todos eles. Passou bruscamente por Rowan e a bainha do seu vestido roçou o calcanhar dela. Como anteriormente, a sua bengala batia quase sem ruído no chão ao dirigir-se para o patamar, fazendo um gesto a Rowan para que a seguisse. Entraram na única porta que restava, no terceiro andar, sendo invadidas por um fortíssimo cheiro nauseabundo. Rowan recuou, mal conseguindo respirar. Depois fez o que tinha de fazer. Respirou aquele fedor e engoliu-o, pois não havia outra forma de o tolerar. Erguendo bem alto o candeeiro, viu que se tratava de um estreito compartimento de arrumos. Estava cheio de frascos e boiões em prateleiras improvisadas. E os frascos e boiões estavam cheios de um líquido preto e de aspecto lamacento. Havia espécimes naqueles recipientes, coisas apodrecidas, fétidas, um horrível cheiro a álcool e a outros produtos químicos, e acima de tudo a carne putrefacta. Era insuportável pensar nestes recipientes de vidro, partidos e ao ar, e no horrível cheiro do seu conteúdo exposto ao ar. Eram de Marguerite, disse a velha mulher. E Marguerite era mãe de Julien e mãe de Catherine, que era minha avó. Não espero que se lembre destes nomes. Encontrá-los-á nos livros que estão na outra sala. Encontrá-los-á nos antigos registros, na biblioteca do resto do chão. Mas ouça bem o que lhe digo. Marguerite encheu estes frascos de horrores. Verá quando deitar fora o que contêm. E olhe. Faça-o você mesma, a fim de evitar problemas. Há coisas horríveis nesses frascos. E era ela a curandeira. Quase cuspiu a palavra, tal era o seu desprezo. Com o mesmo poderoso dom que você tem agora, pôr as mãos nos doentes e unir as células para fechar a rotura ou o cancro. E foi isso que ela fez, com o seu dom. Aproxime o candeeiro. Não quero ver isso agora. Ah, não? Mas é médica, ou não é? Não dissecou mortos de todas as idades? Abre-os, ou não abre? Sou cirurgiã. Opero para preservar e prolongar a vida. Não quero ver estas coisas agora. Mas, enquanto falava, estava a espreitar na direção dos frascos, a olhar para o maior, no qual o líquido ainda era suficientemente claro para se ver a coisa macia e vagamente arredondada que ali flutuava, semi-envolta em sombras. Mas o que ela ali viu era impossível. Parecia mesmo uma cabeça humana. Recuou bruscamente, como se tivesse queimado. Diga-me o que viu. Por que é que me está a fazer isto? Disse ela em voz baixa, olhando fixamente para o frasco, para os olhos escuros, apodrecidos, que nadavam no líquido, e para o cabelo como algas. Virou-lhe as costas e olhou para a velha mulher. Vi hoje a minha mãe a ser enterrada. Que quer de mim? Já lhe disse. Não. Está a castigar-me por ter regressado. Está a castigar-me só por eu querer saber. Está a castigar-me porque violei os seus planos. Seria aquilo um sorriso rasgado no rosto da velha mulher? Não compreende que estou completamente sozinha na vida? Quero conhecer a minha gente. Não me pode manobrar de acordo com os seus desejos. Silêncio. Estava um calor insuportável. Rowan não sabia quanto tempo mais o aguentaria. Foi isso que fez à minha mãe? Disse, numa voz que ardia de ira. Forçou-a a ceder à sua vontade? Deu um passo para trás, como se a sua ira a estivesse a forçar a afastar-se da velha mulher, com a mão a apertar desconfortavelmente o candeeiro de vidro, que estava agora quente, da torcida a arder, tão quente que mal o conseguia segurar. Esta sala está a fazer-me sentir mal. Pobre querida, disse a mulher. Aquilo que viu naquele frasco era a cabeça de um homem. Bom, olhe-a atentamente quando for oportuno e encontrará aqui outras. Estão podres, decompostas. São tão antigas que já não servem para nada. Isto, se alguma vez serviram, quero-me ir embora daqui. No entanto, voltou a olhar para o frasco em absoluto horror. Levou a mão esquerda à boca, como se isso pudesse de alguma forma protegê-la. E voltando a olhar para o líquido, viu de novo o buraco escuro de uma boca, onde os lábios apodreciam lentamente e os dentes brilhavam muito brancos. Viu o tecido gelatinoso e brilhante dos olhos. Não, não olhes para lá. Mas o que é que estava no outro frasco ao lado? Havia coisas que se moviam no líquido, vermes em movimento. O selo tinha-se quebrado. Virou-se e saiu da sala, encostando-se à parede de olhos fechados, com o candeeiro a arder na sua mão. O coração trovejava-lhe nos ouvidos e durante longos instantes pareceu-lhe que sucumbiria à náusea. Vomitaria ali mesmo no chão, ao cimo daquelas escadas nojentas, com aquela horrível e malvada mulher ao seu lado. Ouviu vagamente a mulher a voltar a passar por ela. Ouviu-a afastar-se ao descer as escadas, com passos mais lentos do que antes, apenas ganhando alguma velocidade quando chegou ao patamar. Venha para baixo, Rowan Mayfair, disse ela. Apague o candeeiro, mas acenda a vela antes e traga-a consigo. Rowan endireitou-se lentamente. Passou a mão esquerda pelo cabelo, combatendo uma nova onda de náuseas. Voltou lentamente ao quarto. Pousou o candeeiro na pequena mesa junto à porta de onde o tirara. No momento exato em que os seus dedos já não suportavam mais o calor. E por instantes levou a mão direita aos lábios, tentando atenuar a queimadura. Depois, lentamente, ergueu a vela e enfiou-a pela chaminé de vidro do candeeiro, pois sabia que o vidro da chaminé estava agora demasiado quente para lhe poder tocar. O pavio acendeu-se, caindo estearina na torcida, e ela soprou para apagar o candeeiro. Ficando imóvel durante instantes, o seu olhar recaiu no tapete enrolado e no par de sapatos de couro atirados contra ele. Não, não tinham sido atirados. Não. Lentamente aproximou-se dos sapatos. Lentamente estendeu o seu pé esquerdo até a biqueira do sapato tocar num desses sapatos. E depois deu-lhe um pontapé e apercebeu-se de que estava preso a qualquer coisa, apesar de se ter soltado. E viu então o osso, branco e brilhante da perna, que saía das calças, dentro do tapete enrolado. Paralisada, ficou a olhar para o osso, para o tapete enrolado. E depois, dirigindo-se para a outra extremidade, viu o que antes não conseguia ver, o brilho escuro de cabelos castanhos. Estava alguém enrolado no tapete. Alguém morto. Morto há muito. E ali, uma mancha no chão, uma mancha quase preta no lado do tapete, na parte de baixo, por onde os fluidos há muito se tinham escoado e secado. E até se veem os pequenos insetos esmagados, há muito fatalmente presos no fluido peganhento. Rowan, promete-me que nunca regressarás. Promete-me. Vinda de algures lá, muito embaixo, ouviu a voz da velha mulher, tão ténue que não era mais do que um pensamento. Venha para baixo, Rowan Mayfair. Rowan Mayfair, Rowan Mayfair, Rowan Mayfair. Recusando-se a apressar-se, saiu, olhando uma última vez para o homem morto, escondido no tapete, para o osso branco e fino que saía lá de dentro. E depois fechou a porta e desceu vagarosamente as escadas. A velha mulher estava junto da porta aberta do elevador, apenas a observá-la. Com a desagradável luz dourada da lâmpada do elevador a incidir sobre ela. Sabe o que eu encontrei? Disse Rowan. Parou para se recompor junto ao poste das escadas. A pequena chama da vela tremeluziu por instantes, lançando sombras pálidas e translúcidas no teto. Encontrou o homem morto, embrulhado no tapete. Em nome de Deus! O que é que se passou nesta casa? Exclamou Rowan. São todos loucos? Como parecia fria e controlada a velha mulher. Totalmente desligada, apontou para o elevador aberto. Venha comigo, disse. Há mais para ver. E apenas um pouco mais a dizer. Ah, não, há muito mais a dizer, disse Rowan. Diga-me, contou estas coisas à minha mãe? Mostrou-lhe aqueles horríveis frascos e bonecas? Não fiz com que enlouquecesse, se é isso que está a querer dizer. Creio que qualquer pessoa que tenha crescido nesta casa podia bem enlouquecer. Também eu. Foi por isso que a mandei a si, embora daqui. Agora abra a porta do elevador. Diga-me o que aconteceu à minha mãe. Voltou a entrar, seguindo a mulher, no pequeno cubículo poeirento, fechando iradamente a porta e a grade. Ao descerem, virou-se e olhou fixamente para o perfil da mulher. Velha. Velha, sim, era muito velha. A sua pele era toda ela amarela, como pergaminho, e o seu pescoço era fino e frágil, as veias salientes na sua pele frágil. Sim, tão frágil. Diga-me o que é que lhe aconteceu, disse Rowan, olhando fixamente para o chão, não ousando voltar a observar a mulher com tal atenção. Não me diga que ele lhe tocava enquanto ela dormia, mas diga-me o que é que aconteceu, o que realmente aconteceu. O elevador parou com um estremeção. A mulher abriu a grade e empurrou a porta saindo para o corredor. Quando Rowan fechou a porta, a luz apagou-se como se o elevador e a lâmpada nunca tivessem existido. A escuridão envolveu tudo, ligeiramente fresca e cheirando à chuva de além da porta da frente aberta. Lá fora a noite brilhava, cheia de ruídos reconfortantes. Diga-me o que aconteceu, disse Rowan de novo, baixinho, com amargura. Atravessaram a comprida sala da frente, com a velha mulher à frente, ligeiramente inclinada para a esquerda, ao seguir a bengala, e Rowan seguindo-a pacientemente. A luz pálida da vela avançava vagarosamente por toda a sala, iluminando-a tenuemente até ao teto. Mesmo deteriorada, era uma bela sala, com as suas lareiras de mármore e grandes espelhos a brilhar nas sombras espessas. Todas as janelas eram até ao chão. Havia espelhos nas duas extremidades que olhavam um para o outro através de todo o comprimento da sala. Vagamente, Rowan viu os lustres refletidos, inúmeras vezes até ao infinito. A sua própria figura pequena estava ali, repetida vezes sem conta e desaparecendo finalmente na escuridão. Sim, disse a velha mulher, é uma ilusão interessante. Darcy Monaghan comprou estes espelhos para Catherine. Darcy Monaghan tentou levar Catherine para longe do mal que a rodeava, mas morreu de febre amarela nesta casa. Catherine chorou durante o resto da sua vida. Mas os espelhos continuam cá, aqui e ali e por cima das lareiras, exatamente onde Darcy os pôs. Voltou a suspirar, apoiando de novo ambas as mãos no cabo curvo da bengala. Todos nós, de tempos a tempos, ficamos refletidos nestes espelhos e agora você vê-se a si própria, presa na mesma moldura. Rowan não respondeu. Distante e triste, ansiava por ver aquela sala com luz, ver os entalhes no mármore das lareiras, ver os compridos cortinados de seda exatamente como eram, ver os florões de gesso aplicados nos tetos altos.